Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao álbum Samba Luaiê, da cantora brasiliense Renata Jambeiro. Abrimos com a música Mãe África, de Paulo César Pinheiro e Sivuca. Renata Jambeiro é uma nova voz que se firma no panorama da MPB. Seu timbre original, pessoal, firme e decidido, revela uma maturidade precoce, que em certos momentos lembra a saudosa Clara Nunes. Samba Luaiê é um disco conceitual, onde as referências afro-brasileiras estão muito presentes, tanto musicalmente quanto nas letras. Confira em Jongo para Mestre Darcy, de Leander Mota e Vovó Tereza. Um verso em forma de encantaria, uma serpente com asas pra voar. O jongo chega em tom de poesia, quando vovó entoa seu cantar. Uma estrela explode em sua guia, um rufo forte que está no ar. Mestre Darcy inspira os batuqueiros lá do céu e o seu tambor começa a tocar. Mestre Darcy inspira os batuqueiros lá do céu e o seu tambor começa a tocar. Salve as velhas jongueiras, o caxambu, tambu e candongueiro, o coro forte semeando a paz. Ó serrinha, buscar minha sorte, bendito louvado seja para vir guiar. Nossa Senhora do Rosário, verso em forma de encanto. Produzido pela própria artista e por Iris Moraes, o disco teve arranjos de Fernando César e Leander Mota. Gravado em Brasília, mixado em São Paulo, Samba Luaiê traz os músicos Fernando César nos violões, Pedro Vasconcelos no cavaquinho, Julinho Ferreira no acordeon, Leander Mota nas percussões e outros ainda. Ouça a faixa Preceito, de Tuninho Gerais e Roque Ferreira. Falei, não deu valor. Força do preceito lhe pegou. Falei, você se embaraçou. Cê é da mironga, tem que ser conhecedor. Mas eu falei, falei, não deu valor. A força do preceito lhe pegou. Falei, você se embaraçou. Cê é da mironga, tem que ser conhecedor. A comida que é do santo é pra quem sabe preparar. Sem saber mexer na coisa, deu dendê pra Oxalá. E botou comida branca no peixe de beira-mar. Hoje em dia tá pagando, que é pra nunca mais errar. Mas eu falei, falei, não deu valor. A força do preceito lhe pegou. Falei, você se embaraçou. Cê é da mironga, tem que ser conhecedor. A A comida que é do santo é pra quem sabe preparar. Sem saber mexer na coisa, deu dente pra Oxalá e botou comida branca no peixe de beira-mar. Hoje em dia tá pagando, que é pra nunca mais errar. Mas eu falei... Renata dedica seu disco a Altair Veloso, Dona Ivone Lara e Noca da Portela. Ouça a música do Noca da Portela e do Tuninho Nascimento, Dalina, na voz de Renata. Dalina, desde os tempos de menina, nos gongás de Amaralina, não pude ouvir tambor. Que sua cabeça girava, o seu corpo arrepiava, até que Dalina virou caô. É de pedra, só pode ser de Xangô. Caô, caô. Se o machado é de pedra, só pode ser de Xangô. Dalina não quer mais saber de sambas de roda, nem das batucadas das festas de mar. Agora só canta no bate com da curimba e ginga só se for na gira de Oxum. O disco do dia de hoje apresenta o primeiro programa dedicado ao álbum Samba Luaiê, de Renata Jambeiro. Um disco independente. Mais informações sobre a artista e seu álbum no site www.renatajambeiro.com. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais Renata Jambeiro no Disco do Dia.